Bom andava dia. De facto. Falta narrador. Andava um senhor do censo 2001 a bater de porta em porta. Bom dia. Bom dia. Ora bom, eu precisava de fazer umas perguntinhas. O teu paizinho está? Está. Então aí posso falar com ele? Não. É. Surto muito. Ah. Então e a tua mamã? Está? Está. E posso falar com ela? Não. Está entrevada e não vi bem. Ah. Então e diz-me, e tens irmãos? Tens? Tenho um. E posso falar com ele? Não. Está na universidade. Ah, está na universidade. Ótimo. Então e a que horas é que ele volta? Não sei. Está num frasco. Porra, que família.